satisfeita, vou falar já de primeiro que irá saciar, saciar, saciar. Tu dizes é sem esforço, com esse popô guloso só basta relaxar, relaxar, relaxar, relaxar. Ter tanta mulher pra cá, ter tanta mulher pra cá. Esse é o clima, vem menina, R7 vai convocar. Ter tanta mulher pra cá, ter tanta mulher pra cá. Esse é o clima, vem menina, R7 vai convocar. Ter tanta mulher pra cá, ter tanta mulher pra cá. Quando ouve o grave é forte e elas vão se acabar. Satisfeita, vou falar já de primeiro que irá saciar, saciar, saciar. Tu dizes é sem esforço, com esse popô guloso só basta relaxar. Ter tanta mulher pra cá, ter tanta mulher pra cá. Esse é o clima, vem menina, R7 vai convocar. Ter tanta mulher pra cá, ter tanta mulher pra cá. Esse é o clima, vem menina, R7 vai convocar. Ter tanta mulher pra cá, ter tanta mulher pra cá. Quando ouve o grave é forte e elas vão se acabar. E é o novo hit do verão. E o Kitinho chegou pra embaçar de novo. Aquecimento do 10 sobe, pra todas as minhas dançar bem gostoso. Putaria é só pedrada, segura que é chumbo grosso. Ela desce na pica, oi sobe. Desce na, desce na, desce na. Fica de quatro, ela paga um boquete. Ela fica de quatro, ela paga um boquete. Vai se parar, nós empurra. E se pedir, nós te machuca. Cotoca, cotoca, toca, cotoca. Essas vagabundas, cotoca, cotoca, toca, cotoca, cotoca, vai.